Aí, se você é de pagode, esse aí é pra arrebentar a boca do balão. O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. Chegar aqui com uma cara de anjo tocando seu banjo, Arlindinho Cruz e Dona Ivone Lara, essa joia tão rara, tão cheia de luz. E lá vem o Sombinha fazendo harmonia com seu cavaquinho. Vai pensar um partido com um cara chamado Zeca Pagodinho. Diz, o que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. Eu falei pra você. O que é isso, meu? Seu violão, tia Doca bonita cantando gostoso e batendo na mão. Olha a rapaziada fazendo o rateio, comprando a bebida. Deixa pra Vicentina essa nega divina fazer a comida. É tantã, é repique, é pandeiro e cavaco pra ficar legal. Todo mundo tocando, sambando e cantando no maior astral. O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal, pra valer. Eu falei pra você. O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. Vai. E lá vem o Sereno trazendo um recado do Ubirani. Vem contando pra gente, vira presidente, vai chegar aqui com uma cara de anjo tocando seu banjo, Arlindinho Cruz. Tá. E Dona Ivone Lara, essa joia tão rara, tão cheia de luz. Vai, e lá vem o som. Cacique de Ramos, vai chegar o Kleber com seu violão. Tia Boca Bonita cantando gostoso e batendo.